prometida, o Senhor falou a Manassés. A sorte chegou, Maquiro, guerreiro, recebeu seu lugar. Gileade e Bazã, sua herança brilhar. As filhas de Zelofeade vieram aclamar, com fé e coragem pediram para entrar. Nos dê a herança como ordenou o Senhor. Em meio aos irmãos é nosso clamor. Olharam pra Siquém. Uma só sorte, Senhor, não é bem. Dá-nos as montanhas, o bosque a cortar. Mesmo os cananeus iremos expulsar. Tua mão nos guia na batalha a lutar. Mesmo com feridos e carros a desafiar, na força do teu nome vamos avançar. Herança e vitória vamos conquistar. Na promessa, unidos em ação, que as montanhas sejam nosso lar. Em ti confiamos, vamos triunfar. Oh Senhor, tu és fiel.